E ainda hoje tem o 7-1 da semana e eu peço desculpa novamente a vocês, mas eu não sei o que está acontecendo hoje aqui nessa rádio. Eu preciso fazer uma ligação urgente e todas as linhas estão ocupadas. Só tem essa aqui do Estúdio Livre. Mas vocês não vão se importar de ouvir de novo, né? Enfim, já agradecendo aí de antemão a vocês, ouvintes da Transamérica. Vamos lá, discando aqui o número... Alô, é o fiscal da fazenda? É, eu queria informações sobre aquela campanha da nota fiscal. É que é o seguinte, eu passei o mês de agosto inteirinho informando ali o CPF na nota, enfim, gastei mais de R$1.000 em nota. Eu fui conferir meu saldo ontem no site da campanha e o saldo é de 20 centavos. Só 20 centavos, o que que é isso? Mas vocês não diziam ali na propaganda que CPF na nota é dinheiro de volta? Tá, mas 20 centavos é sacanagem, né? E com quem que eu posso verificar isso aí, então? Como é que é? Perguntar no posto Ipiranga? Mas que palhaçada é essa, gente? Vamos a um intervalo aqui no Front Transamérica e já voltamos.